Estudamos o terceiro princípio da visão, semeadura. Alguém que não aprende a semear, não terá o que colher. Nós vemos isso, por exemplo, nas empresas, sobretudo na nossa cultura brasileira, em que não herdamos dos mais velhos princípios, ensino, prudência, procedimentos. Então, mais novos chegam e querem empreender uma empresa, necessitados de um dinheiro, necessitados de um trabalho, necessitados de vencer na vida, desejosos de ter, de comprar, de conquistar. Começam uma empresa. E querem, no mês seguinte, já ter um faturamento. Por isso, uma infinidade de empresas que começam hoje, daí 3 meses já fecharam a porta. Nunca aprenderam que é necessário semear, esperar que a raiz cresça e seja suficientemente grande para sustentar o crescimento de uma árvore. Não só na área empresarial, nos negócios, mas nos relacionamentos. Pessoas que olharam para os olhos dela e se encantaram, olharam para o corpo de uma mulher e se encantaram, e daí a 2 dias já estavam na cama, e daí a 1 mês já estão morando juntos, e aí as coisas... Não semeou corretamente. Não tem como colher corretamente. O relacionamento precisa ser semeado. E com o passar do tempo, você vai colher, porque você vai cuidar daquelas sementes. Amizades, casamentos, negócios, desejos, sonhos. De repente chega uma proposta do nada, maravilhosa, o cara está fazendo, olha, é de outro mundo. Não entende o princípio da semeadura, já quer colher de imediato, quer ficar rico de imediato, quer ter as alegrias de imediato, quer ter o prazer de imediato, quer ter o relacionamento de imediato, quer ter tudo imediato. Mas temos que aprender um princípio da vida. A vida só flui quando nós entendemos isso. É um processo. Eu semeio, eu cuido. Semeio corretamente, semeio na terra correta, semeio no tempo correto, semeio conduzido pelo Espírito de Deus e vou colher certo. Vou colher certo. Quarto e último princípio da dimensão da vida: domínio. Diga domínio. Todos estes princípios que eu já mencionei a você estão na série de CDs que estão gravados. Você tem à sua disposição lá atrás todos esses CDs, os CDs de louvor, os livros. No final você passa lá e busca, o Senhor vai te dirigir a levar algum que vai abençoar a sua vida. E agora eu quero dar continuidade a esta série e vamos estudar o último dos princípios da dimensão da vida. E eu quero enfatizar, não é o último dos princípios que existem, é o último dos princípios que nós separamos para estudar. Porque como o princípio é infinito, como ele é infinito, os princípios são infinitos. E a vida vai fluir por causa de infinitos outros princípios. Mas o Senhor nos levou a separar 4 deles. E o último dessa dimensão é domínio. Diga, domínio. Domínio. Domínio não significa a palavra em português, domínio, que nos leva a pensar em controle. Domínio como princípio bíblico, como princípio de Deus para o fluir da vida, significa estar no governo. Estar no governo implica em ter capacidade, em ser colocado lá por alguém, não por si mesmo, e em dar muito fruto. Quem vive assim está no governo de alguma coisa. O marido que está no governo do seu lar, da sua casa, ele não se impõe, ele não grita, ele não precisa exigir nada. Ele foi colocado lá por condições, desenvolveu a capacidade, os talentos, as características que o levam a ser um marido abençoado, um pai abençoado, um administrador abençoado, e ele começa a dar frutos, então ele se mantém no governo daquela família. Ditadura não é governo. O império tem a característica de alguém que se impôs lá e todos obedecem mudos e nunca estão satisfeitos e nunca são verdadeiramente beneficiados. Mas um reino, um governo legítimo, todos saem abençoados. É como um pai que governa bem a sua família. É como um empresário que governa bem a sua empresa. É como um funcionário que governa bem a sua área de ação. Pode ser o office boy da empresa. Ele pode se tornar um governante que tem domínio como princípio de Deus naquela área. Eu posso citar um amigo, Marco Aurélio Almada. E eu o acompanhei a vida inteira, estudamos juntos, desde a adolescência. E ele entrou para o Banco Crédito Real, ele podia ter pedido a alguns dos seus familiares muito influentes, ele entrou no banco como office boy. Mas Deus colocou sobre a vida do Marco domínio, governo, compromisso com o Senhor, princípio de Deus. E ele chegou ao lugar mais alto que ele poderia chegar dentro do banco, até que antes do banco ser fechado, o Espírito do Senhor pegou ele e levou ele para ser um alto executivo em Brasília, de uma outra empresa, de um outro grupo mais poderoso ainda. E está lá governando, prosperando, tendo domínio de uma dimensão da vida, a vida profissional dele.